mente pra você mesmo. Seu amor por mim não é segredo, nem adianta disfarçar. Isso não vai mudar, para. Sei que ainda morre de ciúme, tá sofrendo só que não assume, insiste em se enganar. Seus olhos entregam, mesmo sem você querer. E ainda existo e vivo dentro de você. Você mente quando diz que tá em outro e não quer mais voltar. Você mente que não sente mais saudade e deixou de me amar. Você mente quando fala pros amigos que me esqueceu. Mas você não me convenceu. Eu sei que seu amor sou eu. Olhos entregam, mesmo sem você querer. E ainda existo e vivo dentro de você. Você mente quando diz que tá em outro e não quer mais voltar. Você mente que não sente mais saudade e deixou de me amar. Você mente quando fala pros amigos que me esqueceu. Mas você não me convenceu. Eu sei que seu amor sou eu. Você mente quando diz que tá em outro e não quer mais voltar. Você mente que não sente mais saudade e deixou de me amar. Você mente quando fala pros amigos esquecer, mas você não me convenceu. Eu sei que seu amor sou eu, mas você não me convenceu. Eu sei que seu amor sou eu. Tá aí o som do Zé Felipe, no Central do Sertanejo. Você mente, é música boa o tempo todo, é o melhor do sertanejão, de segunda a sexta-feira na sua rádio preferida, é o Central do Sertanejo. Ei, programa bacana, né? Todo mundo gosta de ouvir, tá todo mundo ligado? Audiência lá em cima, nessa quarta-feira, meiozinho de semana. Eu tô indo pro intervalo, na volta tem muito mais pra você, é só ficar ligadinho, ficar ligadinha, que o Central do Sertanejo já volta, aqui na sua rádio preferida. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo de volta na sua quarta-feira. Que quarta-feira abençoada, que quarta-feira maravilhosa. Eu espero que por aí esteja tudo bem, tá tudo certinho, tudo ok? Que maravilha! Vou trazer informações pra você aqui agora, falar pra vocês que o Gustavo Lima está concorrendo aí ao prêmio melhor da internet, não é isso? E tá chegando ao final, né, gente? Até dia 31 de janeiro você pode participar, porque o Gustavo Lima está concorrendo ao prêmio internet. A votação vai até o próximo dia 31. Ele está concorrendo junto com 9 artistas como melhor cantor de 2015. A votação é aberta aos internautas e, como eu já falei, vai até o dia 31 de janeiro. Para votar, basta entrar no site sbt.com.br/troféu internet. O troféu vai ao ar no primeiro semestre de 2016, né? Não se sabe quando, o SBT ainda não liberou a data, mas provavelmente até março vai ao ar aí esse troféu internet. Muito bacana, né? O Gustavo Lima tá concorrendo como melhor cantor. Vamos aí dar uma força pro Gustavo Lima, que o cara arrebenta, né? Tá chegando no Central do Sertanejo, Gustavo Lima! Eu vou chamar a Morena pra nós agora. Bate na palma da mão! Thank you.

Por isso vem salvar meu coração. Tira logo essa flecha do cupido da paixão que me enfeitiçou, me acertou pra valer. E agora eu não consigo mais ficar. Um minuto vem salvar meu coração. Tira logo essa flecha do cupido da paixão que me enfeitiçou, me acertou pra valer. E agora eu não consigo mais ficar. Um minuto sem você. Queria te amar tanto assim, mas o meu coração não tem um pingo de só de mim. Me engana, me incrimina e me entrega cada vez mais nas mãos dessa menina que não sabe se quer amar. Oh, mas te quero como for, eu não posso evitar. Do cupido da paixão que me enfeitiçou, me acertou pra valer. E agora eu não consigo mais ficar. Um minuto vem salvar meu coração. Tira logo essa flecha do cupido da paixão que me enfeitiçou, me acertou pra valer. E agora eu não consigo mais ficar. Um minuto sem você. Em grande sucesso do cantor Loubet aqui no Central do Sertanejo. Ei, música boa, é Central do Sertanejo, de segunda a sexta-feira na sua rádio preferida, levando o que há de melhor na música sertaneja, novidades, lançamentos e também muita recordação passa por aqui, né? Olha, eu tô indo embora, amanhã quinta-feira, dia 28 de janeiro, a gente vai se encontrar, se Deus quiser, aqui na sua mesma emissora que traz o Central do Sertanejo pra você, de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário, né? Maravilha! Obrigado pelo carinho da audiência de todo mundo, vem aí mais um líder de audiência e a gente vai se encontrar amanhã. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Um beijo pra todo mundo que tá ouvindo o Central do Sertanejo. E a saideira de hoje fica por conta da dupla Fernando e Sorocaba. É dia 10. Galera, tudo de bom. Até amanhã com mais Central do Sertanejo. O boteco tá fechando. O garçom já tá mandando a gente embora. Olha no relógio, já é 5 horas. Tô bebendo desde as 9. Parece que eu comecei agora. Ainda falta muito pra eu ficar bêbado. Ainda falta muito pra eu ficar louco. Ah, uma noite pra mim é pouca. Ainda falta muito pra eu ficar bêbado. Ainda falta muito pra eu ficar louco. Ah, uma noite pra mim é pouco. É que hoje é um dia especial. É dia 10. E o que é que aconteceu? Papai recebeu. Papai recebeu. Eu tô patrão, hoje eu tô pagando tudo. Avisa que o after vai ser no apartamento. Sou pelo chefe a 10. E o que é que aconteceu? Papai recebeu. Papai recebeu. Eu tô patrão, hoje eu tô pagando tudo. Avisa que o after vai ser no apartamento. Sou pelo chefe, com espelho no teto, com hidro, com tudo. O after vai ser no apartamento. Espelho no teto, com hidro, com tudo. O after vai ser no apartamento super luxo. O boteco tá fechando. O já tá mandando a gente embora. Olho no relógio, já é 5 horas. Tô bebendo desde as 9.